Capítulo 63. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és meu Deus. Eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo meu corpo anseia por Ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu Te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti, em oração, levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade louvarão. Mas os mentirosos serão calados.